Eu entro no livro como num prédio público sem porta, só páginas respirando e pedindo minha identidade linguística. Respondo com um sotaque que nunca escolhi, uma bagagem de mão mais pesada que minha própria história. Chiboleta é uma senha, mas aqui ela não te exclui. Ela te prende dentro do momento em que falar já virou obstáculo. Pessoas autistas, migrantes, vozes salvas em arquivos cru que o sistema se recusa a exibir. Publicar não é produto, é um gesto social disfarçado de livro. Um ateliê dobrado sobre si mesmo, te ensinando que aprender uma língua não é decorar palavras, mas construir um espaço onde essas palavras não precisem de visto para existir. As imagens não evocam, elas afirmam. Fotografias que recusam ser poéticas, provas materiais de que o mundo continua mesmo quando você passa por ele deslizando o dedo. Ferramentas ópticas para quem não tem voz, ou para quem tem voz, mas ninguém decodifica, ou para frequências que o mainstream não capta com sua antena cheia de certeza. Chiboleta é um catálogo de projetos em página, mas cada página é um campo de batalha pedagógico. Cada livro é um dispositivo político perguntando qual é, afinal, o trabalho do artista. E você responde com um silêncio constrangido, sem saber se é autor, leitor ou sol, transeunte no corredor errado. A dicotomia é intencional, prática social, objeto conceitual. É como se dissessem: este livro te ensina a falar, mas também avalia sua pronúncia. Você se sente aluno, operário da linguagem, migrante dentro da própria gramática. Aqui a imagem vira verbo, publicar vira trabalho, e o trabalho vira linguagem, um ciclo produtivo que fabrica possibilidades em vez de produtos, novos espaços onde ver e falar se sobrepõe, onde a arte deixa de ser decoração e começa a virar infraestrutura social. Chiboleta não te dá respostas, te dá ferramentas. Você usa errado, depois melhor, depois diferente, até perceber que autodeterminação não é conceito abstrato, mas um livro te encarando e dizendo: agora é com você, escreva-se aqui dentro.